chão. Vai, vagabundo, o mundo te disse não. Não me confunda, fundo, eu tenho outra visão. A maldade daqui, a inteligência daqui. Não fui eu que escolhi, e a verdade me fez vilão. Então vai, vagabundo, o mundo te disse não. Não me confunda, fundo, eu tenho outra visão. A maldade daqui, a inteligência daqui. Não fui eu que escolhi, e a verdade me fez vilão. Não deixe que eles te atinjam. Visão de coruja, sagacidade de ninja. Não fuja, não finja que aceite ser um fantoche. Se queixe, urge igual leão, mas sem deboche. O despeixe da vida virá igual primavera. Através da ação, da canção, atenção, a benção é o que eu peço pra enfrentar quimera. E a todos os dragão no mundão, mó atenção. Mas mesmo assim não jogo lenço. Viemos pra incomodar, pra gritar em pleno silêncio. Bombas nucleares é só um terço do projeto. Casas pelos ares é o preço do trajeto. E se dependesse deles eu não passava de feto. Amor pelo meu povo não deixa eu morrer quieto. Crucifixo, atento, colher fixo. Vixe, sem Mitsubishi. Eu tive um sonho ruim, acordei caí da beliche. Meu Deus, eu já não sei qual é que é. Parece o fim dos tempos, em momentos falta fé. Eu te peço perdão por todos os meus pecados. É perante ao Senhor que eu me encontro ajoelhado. Esse mundão é louco, eu me sinto mais louco ainda. A verdade veio à porta e eu disse seja bem-vindo. Então brinda com a ocasião, porque ela trouxe a verdade me fez vilão. Linda é a decepção, porque ela mostra a verdade te faz vilão. Porque ela mostra a verdade te faz vilão. Então vai, vagabundo, o mundo te disse não. Não me confunda, fundo, eu tenho outra visão. A maldade daqui, a inteligência daqui. Não fui eu que escolhi, e a verdade me fez vilão. Então vai, vagabundo, o mundo te disse não. Não me confunda, fundo, eu tenho outra visão. A maldade daqui, a inteligência daqui. Não fui eu que escolhi, e a verdade me fez vilão. Bala perdida, 13 anos, sou de ódio. Com a fala causa ferida, e meu plano é o pódio. Nunca servi de referência pra pedagogo. Vi preferência no jogo, e sem ser demagogo. Sou a contraindicação, a contrafação, a contrafacção. E vou sempre na contramão, cara de interjeição. Meu complexo de rejeição, afeto sem afeição. Defeito é perfeição, nada pertence, pense. Se você é de rua, é não sei se convence. Mas pobre louco não recua, tipo de havaiana. Vou comer no bistrô, é, tapa na bagana. Mas sem falar mostrou, demonstrou que os monstros tão ativo. Sou leal e real, e sem demonstrativo. Escrever meu estatuto da liberdade. Astuto, matuto, boa intenção, aqui virou saudade. Manter o lado bom, falando mais alto. Aliado, o mal é estéreo e toma de assalto. Era rouba, toca fita, foca frita, joga vida. Troca coca, rota grita, eu cantei isso na batida. Sem ser boi de piranha, ganhar na barganha. Cê vai dar boi, verme, que se assanha, apanha. Maldade, inteligência, roubo virou justiça. Verdade, incompetência, bobo é quem cobiça. Então brinda com a ocasião, porque ela trouxe a verdade me fez vilão. Linda é a decepção, porque ela mostra a verdade te faz vilão. Então vai, vagabundo, o mundo te disse não. Não me confunda, fundo, eu tenho outra visão. A maldade daqui, a inteligência daqui. Não fui eu que escolhi, e a verdade me fez vilão. Então vai, vagabundo, o mundo te disse não. Não me confunda, fundo, eu tenho outra visão. A maldade daqui, a inteligência daqui. Não fui eu que escolhi, e a verdade me fez vilão. Então vai, vagabundo, o mundo te disse não. Não me confunda, fundo, eu tenho outra visão. A maldade daqui, a inteligência daqui. Não fui eu que escolhi, e a verdade me fez vilão. Então vai, vagabundo, o mundo te disse não. Não me confunda, fundo, eu tenho outra visão. A maldade daqui, a inteligência daqui.